Júnior Amado, falando de amor. Tá vendo esta lágrima aqui? Foi você que fez ela cair. Tá vendo uísque neste copo? É porque você falou, não volto. Já tentei, mas tá difícil erguer. É tombo atrás de tombo. Sem você. Tem sangue de gelo dentro desse corpo quente. Tem sangue de gelo pro meu desespero. Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo. Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo que congela meu orgulho. Eu volto no estalar de dedo. Contato para shows 719-9197-2829 ou 719-8517-3830. Tá vendo esta lágrima aqui? Foi você que fez ela cair. Tá vendo uísque neste copo? É porque você falou, não volto. Já tentei, mas tá difícil erguer. É tombo atrás de tombo. Sem você. Pro meu desespero. Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo. Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo. Pro meu desespero. Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo. Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo. Pro meu desespero. Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo. Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo que congela meu orgulho. Eu volto no estalar de Deus.